Deus forte, do Pai da eternidade, do grande Deus do céu. Estou do lado de Jesus. Estou do lado de Jesus. Pois chegará o dia que todo olho verá quem é. Luciano. Venceu a morte por mim, ao céu subiu. Em breve voltará com poder e grande glória, com o sopro de sua boca. O anticristo Jesus vencerá. Deus forte, do Pai da eternidade, do grande Deus do céu. Estou do lado de Jesus. Estou do lado de Jesus. Pois chegará o dia que todo olho verá quem é o único Deus. Jesus. O primeiro e o último se revelará. Um só povo e um só Deus. Eu estou do lado de Jesus.